que tem sido abençoada e está sempre renovada, tem de fato uma razão. Todos os meses, certos dias, certas horas, tem um grupo de senhoras com os joelhos no chão. Não se divertem, não tem tempo pros prazeres, fazem depressa os deveres para irem à igreja orar. Ninguém imagina as lutas que estão passando, só Deus está contemplando cada lágrima rolar. Ninguém imagina as lutas que estão passando, só Deus está contemplando cada lágrima rolar. Mulheres santas, santas mulheres, com seus joelhos calejados pelo chão, é Deus que atende os seus clamores pelo amor que tem ao círculo de oração. Da palavra ao ministério, numa aura de mistério, ele envia a sua unção. É porque Deus, lá do alto, tem ouvido, do seu trono tem sentido o perfume da oração. Amando a obra mais que filhos e marido, tens um prêmio garantido naquele dia final. Mulher de guerra, serás da terra tirada para ser recompensada na mansão celestial. Mulher de guerra, serás da terra tirada para ser recompensada na mansão celestial. Mulheres santas, santas mulheres, com seus joelhos calejados pelo chão, é Deus que atende os seus clamores pelo amor ao círculo de oração. Mulheres santas, santas mulheres, com seus joelhos calejados pelo chão, é Deus que atende os seus clamores pelo amor que tem ao círculo de oração.